de ser, bonito há de ser. E o Questão de Sensibilidade aqui pela FM Melodia chegando até você hoje, neste dia, nesta noite de sensibilidade. Há de ser pecado, há de ser sagrado, há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. Porque toda noite, das 8 às 9, nós aqui, Renato Tavolieri Filho, apresentando esse programa que é o seu encontro diário com a sensibilidade em tantos níveis, em tantas formas, mas principalmente através da música. Nas pedras de uma caverna, vou deixar a nossa história. Melodia FM online, 24 horas, www.radios.com.br/Melodia FM. Há de ser insone. E o nosso programa também está online, 24 horas, com todas as edições passadas e também com o programa do dia, que por acaso não vá ao ar, não é transmitido pela nossa rádio por uma questão de programação especial substitutiva, alguns compromissos aqui oficiais da rádio. Então, nesse dia, vocês podem ouvir o nosso programa posteriormente online e sempre com um material extra disponibilizado no site www.acasadapedra.com.br. Ou vocês lá chegando terão no menu da esquerda um botão piscando, aguardando a sua visita. O sentimento resistirá aos tempos. Saberá que ali viveu o amor mais doce. E o mundo então saberá que ali viveu o amor mais dócil. Eu gostaria de conversar um pouco sobre o nosso site. Esse site que eu sempre divulgo de acesso aos programas passados. Esse é o nosso site pessoal em que divulgamos o nosso serviço, o nosso trabalho. No meu caso, especificamente na área educacional, com palestras sobre a questão da sensibilização, da sua importância em vários aspectos, em vários sentidos e para diferentes públicos relacionados à questão educativa. Mas também fazemos o mesmo trabalho para outras esferas, como a área empresarial. Aquelas pessoas interessadas, eu faço o convite para que visitem e conheçam o trabalho. Com outros parceiros, o César especificamente para a área empresarial, temos a Keiko que cuida da parte da alimentação, a nossa sensibilidade também nessa questão. Eu falo também sobre o trabalho corporal e também temos o nosso inglês através da emoção, do envolvimento emocional e até com uma inovação aqui na região que é o estudo e o aprendizado e o treino do inglês pela internet. E tudo isso é um material também de acesso e eu gostaria que vocês visitassem e conhecessem, para que nos conhecessem como pessoa, o que fazemos, porque isso também faz parte do meu universo e, sem dúvida, isso está presente, direto ou indiretamente, em toda a nossa proposta, que é uma proposta de tocar nesses assuntos. Fora o fato de que neste site também vocês têm acesso a uma série de links muito interessantes, jornais, revistas e do mundo inteiro em diferentes temas, como também vocês têm acesso às rádios mais incríveis, as mais fantásticas no mundo todo, de todas as expressões possíveis e imagináveis em termos musicais, e que realmente foi um trabalho muito bonito, um carinho muito grande que nós tivemos em preparar esse acesso para os nossos visitantes. Então, eu faço essa ressalva e gostaria muito de tê-los como nossos frequentadores habituais. Agora, o braço não é mais o braço erguido num grito de gol. Agora o braço é uma linha, um traço, um rastro espelhado e brilhante. E todas as figuras são assim, desenhos de luz, agrupamentos de pontos, de partículas, um quadro de impulsos, um processamento de sinais. E assim, dizem, recontam a vida. Agora retiram de mim a cobertura de carne, escorrem todo o sangue, afinam os ossos em fios luminosos. E aí estou, pelo salão, pelas casas, pelas cidades, parecida comigo. Um rascunho. Uma forma nebulosa feita de luz e sombra. Como uma estrela. Agora eu sou uma estrela. E eu volto com essa belíssima fala de Elis, introdutória do seu último show, Trem Azul, ela que foi nessa viagem e depois disso não mais voltou, e que foi talvez um dos momentos mais incríveis da sua força expressiva. Quem assistiu esse show, como eu disse, sabe do que eu estou falando. E infelizmente não há registro dele. Então eu fiz essa escolha a propósito. Nos dois últimos dias nós tivemos Judy Garland. E Judy Garland com o seu fantástico show no Carnegie Hall. Show em que ela apresenta muitas músicas de um dos seus filmes, um dos seus musicais mais famosos, que é o Nasce Uma Estrela, A Star Is Born, que foi inclusive indicado para o Oscar. É interessante que se saiba um pouco da história deste filme, Nasce Uma Estrela. Ele teve, até o presente momento, três versões. A primeira versão, com a atriz Janet Gaynor, é de 1937. E a segunda versão, e vocês encontram a segunda versão até nas locadoras aqui em Varginha, eu já a encontrei, e isso foi uma alegria muito grande, a segunda versão, que é com Judy Garland. Tanto a primeira versão quanto a segunda foram indicadas para o Oscar. No caso, nenhuma das duas, infelizmente, deu as suas protagonistas. Na primeira vez, a Janet Gaynor e a Judy Garland, dizem até que foi injustiçada, o prêmio tão cobiçado de melhor atriz. Embora a história realmente fez com que essas obras, e principalmente a da Judy Garland, se realmente emancipasse, até sobrepujasse em popularidade a que em questão ganhou o Oscar. Judy Garland realmente conseguiu um sucesso muito grande, mas como nós apresentamos esse show histórico do Carnegie Hall, ela lá canta muitas músicas do filme. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha proposta, na verdade, quando eu trouxe Elis falando da estrela, Agora Sou Uma Estrela, eu estou querendo falar da trilha sonora desse filme fantástico que é Nasce Uma Estrela. E é isso que eu estou trazendo. Nós trouxemos, de uma forma indireta, Judy Garland com a segunda versão, e hoje eu trago a trilha sonora da terceira versão, porque a terceira versão foi feita com essa outra grande cantora, produtora, atriz, uma das mais fantásticas vozes também de todos os tempos, que é a nossa Barbra Streisand. E Barbra Streisand também foi indicada para o Oscar com esse filme e ganhou como compositora e cantora da música. Ela compôs essa música, que é o Evergreen, que é uma melodia linda, e nós vamos ouvi-la hoje aqui, especialmente para o nosso programa e especialmente para vocês. Estou trazendo a trilha sonora e vou comentar música a música, para que vocês possam apreciar mais. Como é a trilha sonora do filme, tem toda uma história, não tem problema de eu interromper e falar das faixas. Não é como foi o show, que tinha toda uma sequência e estava gravado como uma faixa única. Então, eu vou fazer comentários a cada música para que vocês aproveitem ainda mais da história, e nós vamos também falar um pouco do que cada música traz enquanto mensagem, quando isso for pertinente. Nós vamos falar aos poucos da história do Nasce Uma Estrela, que é a mesma história em todas as versões, com adaptações, sem dúvida. É claro que na versão da Judy Garland, ela vai falar sobre uma cantora de jazz. E no caso já da Barbra Streisand, o que estava em voga era o rock. E, portanto, como ouvimos na primeira música, com o Kris Kristofferson, que faz o papel masculino do par da Barbra Streisand, no caso. E ele é um cantor de rock famoso e com, já numa crise, embora com muito sucesso, mas já em crise devido à questão de drogas e bebidas. E ele, com grande dificuldade de relacionamento, às vezes ele saía e não queria cumprir os seus compromissos e andava pelos bares, pelas boates, e numa dessas boates ele entra, uma bem pouco conhecida, e vê uma cantora nova e que se apresentava, e no caso, sem dúvida, a Barbra Streisand, e nas outras histórias a lógica também é a mesma, e fica fascinado, e de repente faz amizade com aquela moça simples e tímida e que estava assim, se iniciando na carreira, e de repente ela fica toda tocada com aquele grande, famoso cantor, que se apresenta naquele momento também já com muita bebida e com toda a sua problemática que todos já de público conheciam. Mas ela acaba se afeiçoando muito a ele, eles desenvolvem um afeto muito profundo e ele começa a convidá-la para se apresentar no seu show. Então, na segunda música já é a Barbra Streisand nessa boatezinha se apresentando, e o Kris Kristofferson, eu não me lembro o nome dos personagens, indo até lá e ouvindo o seu canto. Mas é maravilhoso, dê uma olhada o que ela faz com duas companheiras que cantavam junto com ela. É muito bonito esse pedaço musicalmente. Welcome, please, the Oreos. The black, black widow is sitting in the middle of the web. It's the fly she seeks. You may be her lover, but you never will recover, 'cause she ain't had a fight for weeks. You think you're the same, 'cause you got the same name, but the widow has a mobile home. Remember what I told you, she got eight arms to hold you, and she's never gonna think the widow's wearing black. Yeah. The queen bee, baby. Pray that you may be left on your own. Nothing she'll give you, gonna outlive you. But the queen bee's never gonna be alone. Messing with a hornet, she's a blue-blooded wasp, you know. And just as you do it, she'll inject you with a fluid that you ain't even got the none. You'll meet her on the plane, not even birth rate. She's gonna feed you to a seventh son, just like the green bean, baby. Pray that you may be left on. Loving me. give them that loving sting. Back! E esse grande cantor, com a sua carreira em crise, fica fascinado não só pela pessoa, e já com envolvimento emocional já se estabelecendo pouco a pouco, mas principalmente com a qualidade artística e vocal dessa novata que se apresentava nessas casas noturnas bem pouco conhecidas, e ele começa a inseri-la na sua vida, acompanhando as shows, e de repente ele faz uma surpresa e anuncia o seu nome em público para que ela cantasse, sem que ela soubesse. Isso no caso da versão da Barbra Streisand. E ela timidamente começa cantando, insegura, claro, e depois ela assume força. Inclusive as companheiras que a acompanhavam, ele já havia trazido sem que ela soubesse, e elas se unem a ela e cantam o número seguinte, que é muito bonito, sem dúvida. Perfect twin, one who'd go out. E daí surge todo um envolvimento emocional e também artístico. Ele a lança e ela faz um sucesso imenso e eles chegam a cantar, se apresentar juntos e... com isso, a carreira dela começa a entrar em grande ascensão e o relacionamento deles até faz com que ele, de certa forma, controle a sua questão de bebida e de drogas durante um tempo. Money, come over here. Jupiter-lacious acres. Or so his press agent said. Hang out with him as your partners in crime. Forget the consequences, have a good time. Steady, steady, have your tickets ready. Essas duas faixas que vocês ouviram atestam esse momento em que parece que as coisas caminham melhor, tanto na vida já conjunta dos dois ligados afetivamente, como também profissionalmente. Ela já assumindo um realce muito grande no cenário artístico, quase que comparável ao dele. E só que um fator, ela sempre muito mais disciplinada, muito mais preocupada e não tendo as atitudes de desencontro que, embora tivessem diminuído, de vez em quando ainda aconteciam. E aí, como tudo caminha muito bem, existe a grande música, a belíssima música, que é a música tema do filme, composta pela própria Barbra Streisand, e que ganhou o Oscar de melhor música de filme no ano em questão em que esse filme concorreu ao Oscar. Ageless and evolving. Mas infelizmente o amor dela por ele não é suficiente para tirá-lo da sua grande chaga interna, das suas questões psicológicas, dos seus fantasmas, e ele volta à bebida e à droga e, infelizmente, começa a prejudicar em demasia a sua carreira pessoal e dificultar muito o relacionamento. Eddies. Hey, listen, this is a benefit for a good cause. Hey, here's a friend of mine. Esther Hoffman. I said a woman in the mud. Flashing faces covered up an empty eye. Empty spaces where there used to be a soul inside. Nothing and no one ever gets to you. Seems the wind could blow right through you. Believing in gods that never knew you. I believe in love. I believe in love. I believe in feeling good. And that's feeling. Monkey do what monkeys see. You're on a one-way street and you're speeding. Missing the signs you ought to be reading. Passing things you later be needing. I believe in love. What? I believe it, nobody sold me. Always knew it, nobody told me. I believe in someone told me. I believe in love. I believe in love. I do. Yes, I believe in feeling good. And that's feeling love. Looking at Monday with some what's his name left from Sunday. I believe in love. What? I believe in nobody sold me. Always knew it, nobody told me. I believe in someone told me. I believe in love. I believe in love. I believe in feeling good. Ele perde o controle, a sua carreira praticamente desaparece e ele sente que, de alguma forma, ele até estaria prejudicando a carreira da sua pessoa amada, porque ele continua amando a sua companheira, essa artista que ele encontrou, e que, no caso, é a artista Barbra Streisand, como foi a Judy Garland na versão anterior, e que teve ainda a Janet Gaison, uma outra versão. A história é sempre a mesma, com algumas nuances diferentes, sem dúvida, devido à época, estilos de música, mas é essa história de amor. E, de certa forma, ele tenta ainda algum resgate, mas acaba buscando como que o fim da sua vida, como que num suicídio indireto, para não prejudicar a ascensão da carreira daquela que ele tanto queria bem e em quem tanto acreditava, não só artisticamente, mas como pessoa. E desiste de si próprio. E esse é um momento sério do filme, triste, sem dúvida, e que mostra essa questão que nós tratamos desde o início, com o recente caso infeliz da partida prematura dessa grande artista que foi a Amy Winehouse. Oh, beggars standing on the corner. Dry your eyes. E com a sua morte, ela fica muito perdida e muito, muito triste, mas depois de um tempo ela volta ativa. E esse é o momento da sua primeira apresentação, é belíssimo isso em todos os filmes e da Judy é maravilhosa também a versão dela e sem dúvida da Barbra Streisand. E diferentemente, mas igualmente inesquecível, também é um filme que vocês encontram nas locadoras, não percam nenhuma das duas versões, vale a pena a viagem. E ela muito emocionada, assumindo o seu nome já de esposa, não mais o nome artístico, ela assume essa posição e começa muito emocionada e depois ela canta a música que era o grande sucesso dele, em homenagem, e vocês imaginem a força e a carga emocional e a interpretação maravilhosa dessas duas artistas, no caso de hoje, da nossa querida e grande cantora Barbra Streisand. Ladies and gentlemen, Esther Hoffman Howard. Overcome the anger that I've God bless. words that shine as one. Morning glory and midnight sun. Time we've learned to say, lover. Time won't change the meaning of one love, ageless and ever. Eu estourei um pouco meu tempo, me despeço correndo de vocês, um grande abraço, espero que tenham gostado do material também especial de hoje. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Até amanhã.